Portal do Arrocha. Graças, Jurubeba, é pra brocar nos paredão. Homenagem a todas as gordinhas do Brasil, moço. É, as gordinhas é melhor, meu filho. Tem uma sustância, um lugar pra você pegar, né, a carinha. É, tá com mais de 100 quilos, mas cê sabe como é. Mas é mulher, mas é mulher, mas é mulher. Eu gosto é de bucho, de rabada e mocotó. Tem as canelonas, porque é melhor, porque é melhor, porque é melhor, porque é melhor. Vai! Mulher perfeição é raridade. Eu tô feliz com meu baú da felicidade. Mulher perfeição é raridade. Eu vivo feliz com o baú da felicidade. Mulher perfeição é raridade. Casa lá tá pesando 100 quilos, já quebramos a cama essa semana. Puxa, bem, vou contar o caso. Minha mãe aqui não faz sentido, mas eu prefiro as gordinhas, sabe? É, é pior. Uma sustância, um corinho, pra você dar uma puxada, uma alcinha ali do lado da cintura. É. É. Tá com mais de 100 quilos, mas cê sabe como é. Mas é mulher, mas é mulher. Mas é mulher. Gosta de um bucho, rabado e mocotó. É, porque é melhor. A mulher tem que ter uma canela grossa, né, meu filho? Uma rabada boa. É. Eu disse mulher perfeição é raridade. Sigo feliz com o baú da felicidade. É, minha mãe que vai feliz. Né? Ultimamente eu só tô aguentando ela por riba de mim, que é. É doido, mano. Vem a rachada esse dia aí, corta pra sair do trabalho. O baú da felicidade, mulher perfeição é raridade. Puxa, sabe, Beba? O que você prefere? A alçada, eu gosto, gosto de bater os rostos das duas, né? Já tô só alto, né? Duas. Se a rede é assim mesmo, fica com a vergonha de mãe. A gente tem que cantar esses pestajados, né? É o dinheiro, uma crise.